2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4P, o sonho, 2001, século 21. Minha mente a milhão, cada vez mais confusa. Minha gente, irmão, cada vez mais afunda. O tempo não espera por você, te deixa pra trás se não correr. A vontade de estar no comando, miliano, a viagem, 10 anos, um sonho de ter o controle, vencer, lutar, trazer os mano e as mina pra cá. Vergonha, fraqueza, novela, a isca, ódio, pobreza, inveja, preguiça, cultura, beleza, orgulho, respeito, a rua, o comércio, ambição, dinheiro, poder, poder, o título da matéria, DMN, lançou a ideia, os mano tirou, outros abraçou, cada firmão, firmeza, morou, zumbi, Mandela, Malcolm, Chuck D, Pantera, Tupac, Bob Marley, inspiração no coração, na mente, ontem, hoje e amanhã pra sempre. Resistência não pode parar, não. Inteligência temos que usar, violência só se precisar. O jogo ensina a perder e ganhar, tamo na corrida, aí tá no sangue, amor. Todo louvor ao Senhor, seja como for, assim que tem que ser. Esquadrão, mafia, falange, 4P. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ELF, o que acontece? Palavra de ordem é essa, o resto não me interessa. Motivação pra viver, longe do que não presta. Tô nessa, às vezes confuso também. Respeitando quem vai, ligeiro com quem vem. Tropecei, eu dei um monte, mas aprendi a andar. Do ontem fiz o hoje, o que é ruim deixei pra trás. Chega de ouvir choro de mãe, grito de dor. Será o regresso, irmã fisgada pelo sexo. O mal sempre perto, se vacilo eu me ferro. Do sonho verdadeiro, não dou trégua, não me entrego. Não sou cego, não nego, sei muito bem o que quero. A verdade é uma só, dos preto atitude espero. Chega de covardia, a guerra durou mais um dia. Pros manos, pras manas, que vive de covardia. Talvez não tenha a mesma sorte no outro dia. Do perigo que só rolava na rua de cima. Quero família longe da adrenalina. Ver os preto e as pretas vivendo em harmonia. 10 anos depois, mano, pode crer, 4P. O sonho que une a verdade, a justiça e o poder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, um passo à frente, esqueço o passado, o presente é quente. Ferve, os manos sente, é de valente, ataca a mente. O corpo obedece, inteligência cresce, pilantragem apodrece. 4P prevalece, teste o teste, norte, sul, leste, oeste. O gueto que agora tem ideia pra trocar, vai te destruir. Diz aqui lá, apelidado X pra rimar. P-R-E-T-O-B-O-M-B-A-A-A-A. Aperte o play, aumenta o PA. Na agulha toca da MK. Pipoca se joga agora. Quem se incomoda, lamento informar. Chegou a hora. 10 anos de história, de correria no limite. Entre a guerra e a paz, quem resiste, persiste, não desiste. Traz no peito a marca, o símbolo do quadro perfeito. Não tem mais jeito. A água virou vinho, é suave tinto. Envelhecido, consumido pelo povo. Ainda é pouco, chapa o coco com a 4P, rede de TV, AM, FM, internet, proceder. Vão querer matar você por causa do poder adquirido. Preto não pode ter poder, tem que tá fudido, oprimido, vivendo encurralado. Um rato escondido, limitado. Ei, Patrício, sai do ritmo, cita James Lino. Um povo nunca vence, nunca cresce desunido. Sou seu pedido mais fudido, a verdade. Seu sonho preferido que virou realidade. Aquela fita dada, mó mamão que você quer. O código do cofre da H-Insté. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esses dias, na madrugada, dando rolê, vi dois malucos, igual a mim, no mó perrê, empurrando a carroça, cansado até umas horas. Me vi no lugar, parei pra pensar, foi foda. O plano funciona, funciona com perfeição. 60% nós somos da população. Religião, família não, dinheiro, futuro não, informação não. Agradeço a Deus por tudo o que sou. O destino no desbaratino me privilegiou. Talvez eu seja a continuação de alguém que no passado representou o perigo também. Aí, tô no jogo e não vou perder. Não. Um elo na corrente, truta pra poder vencer. Lealdade, dinheiro, poder, esquadrão, mafia, falange 4P. Benedita da Silva, Vicentinho, Abdias do Nascimento, Mané Garrincha, Denner, Rock, Kut, Marilene Feliz, Djavan, Dona Ivone Lara, Joel Rufino dos Santos, Luiz Melodia, Jorge Ben, Glória Maria, Milton Gonçalves, João Acaiado, Thaís de Araújo, Clóvis Moura, Milton do MNU, Elza Soares, Zezé Mota, José Roberto, João Elias, José Luiz da Griot, Cartola, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2